você vai se emocionar. Estúdio Natural. Aqui o som bate pesado. Mais uma exclusiva. DJ Williams. Fico em suas mãos e não saio mais. Sem nem perceber, já estou aqui, preso a você. Me dê um sinal, um mapa pra olhar, pois já me perdi. Dei aulas de amor debaixo dos lençóis. Essa emoção com a gente. DJ Williams. Fico em suas mãos e não saio mais. Sem nem perceber, já estou aqui, preso a você. Me dê um sinal, um mapa pra olhar, pois já me perdi. Dei aulas de amor. Você vai se emocionar. Sem você não dá, sem você não dá. DJ Williams. O teu olhar me faz lembrar de nós dois. Não aprendi a esquecer o teu olhar. Essa emoção. Eu já chorei. Estúdio Natural. A sua chance já perdeu. Tudo teve um fim. Ai, Kizzy, chega mais. Essa é mais uma história de amor. É isso aí, Bruno Trio. Essa é pra se apaixonar. Eu te vejo tão distante. Nem parece que me amou assim. Não dá. Eu quero você de novo, baby. Eu já chorei por você. A sua chance já perdeu. Tudo. tudo teve um fim. Se vai dançar, se emocionar, se apaixonar. DJ Williams, ao vivo. ARK! Tenta, tenta e me esquecer. Tenta que eu quero ver você quebrar a cara agora. Tenta me dizer adeus, vai. Tenta não olhar pra trás e dizer que não me ama. Não vale chorar, não vale olhar minha foto, não vale ligar à noite pra ouvir o meu alô. Não vale ficar o dia inteiro trancada no quarto. Não vale pedir pra sua amiga mandar o recado que me ama. Não vai dar certo. Desista, me escuta. Me abraça, não fuja. Não vai dar certo me esquecer. Não vai dar certo. ARK! Esquecer, tenta que eu quero ver você quebrar a cara agora. Tenta, tenta me dizer adeus, vai. Tenta não olhar pra trás e dizer que não me ama. Não vale chorar, não vale olhar minha foto, não vale ligar à noite pra ouvir o meu alô. Não vale ficar no quarto. Não vale pedir pra sua amiga mandar o recado que me ama. Desista, me escuta, me abraça, não fuja. Não vai dar certo me esquecer. Não vai dar certo. Desista, me escuta, me abraça, não fuja. Não vai dar certo. Essa emoção com a gente. DJ Williams. Banda 007. Não está sendo fácil, tá difícil não chorar. Quando vejo nossas fotos no meu celular. Por favor, não desligue agora. Preciso ouvir sua voz. Estou só. Só as melhores. Não está sendo fácil, tá difícil.

DJ William. Sucesso de público, por onde passa. Meu amor, e você desprezou. zona total. DJ Williams. Choro não resolve mais. Sei que tudo já ficou pra trás. Tudo acabou. Minha vida é só pensar em ti. Meu dilema é viver pra ti. Tudo acabou. Amor, o tempo dirá se tudo isso vai passar. Se meu amor é forte o bastante. Entre nessa emoção com a gente. DJ Williams, sucesso por onde passa. Tudo isso vai passar, se meu amor é forte o bastante pra nós dois. Dima, Bissolo, que banda. DJ Luiz, o poderoso chefão. Choro não resolve mais. Sei que tudo já ficou pra trás. Tudo acabou. Minha vida é só pensar em ti. Meu dilema é viver pra ti. Tudo acabou. Amor, o tempo dirá se tudo isso vai passar. Se meu amor é forte o bastante pra nós dois. O tempo dirá se tudo isso vai passar. Se meu amor é forte o bastante pra nós dois. Amor, o tempo dirá se tudo isso vai passar. Mais uma exclusiva. Estúdio Natural, detonando só as melhores. Partiu e me deixou aqui sofrendo. machucou meu coração. DJ, DJ William. Agora tão triste, tudo é solidão. Te convencer, meu amor, te juro, eu sei. Até tentei, não consegui. Agora chegou a hora de me decidir. Banda 007. Sem pensar, você machucou meu coração. Agora tão triste, tudo é solidão. Meu amor, te juro, eu sei. Até tentei, não consegui. Agora chegou a hora de me decidir. Eu vou junto com esse som que agita. Eu também vou curtir assim. Eu vou curtir super, perdão, três vezes. Só não vou parar, água blindado. Eu vou curtir super, perdão, três vezes. Só não vou parar, água blindado. Diz uma coisa. Essa emoção com a gente, DJ Williams. Perfeitos momentos quando juravas amor. E guardei em fotos, mas hoje o tempo levou. Te ligar, não sei por que não atendeu. Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão? Não disse ser eterno que você chama hoje de ilusão. O meu coração é quem diz, não eu. Virou ilusão. Você vai se emocionar. Alô, banda R15, vamos disparar o sucesso? Vamos sim. Ah, mas se as lembranças trazem a você tanta dor, apague da memória, porque não sinto amor. Ainda ontem vi seu número a chamar, resolvi não atender. Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão? Não disse ser eterno que você chama. Diz, não é, virou ilusão. Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão? Não disse ser eterno que você chama hoje de ilusão. O meu coração é quem diz, não é, virou ilusão. DJ Williams, o incomparável. As melhores músicas você ouve aqui. Estúdio do Natural. Natural. A RK.

favor. Tenho que reconhecer que já não sou eu mesmo. Sigo atrás do teu sorriso, na saudade da sua voz. É adrenalina total. Tenho que reconhecer que desde sua partida, um pedaço da minha vida, não sei onde se perdeu. Entre nessa emoção com a gente. Como posso te encontrar? E amanhã me alegra, cai a noite, é tudo igual. Eu não sei o que fazer pra te esquecer. Teu nome ainda me segue desde o dia do adeus. Você não está. DJ, DJ William. Eu me lembro do momento em que me disse adeus. Sem você os meus sonhos não têm mais sentido. E as coisas vão perdendo pouco a pouco o sabor. Tenho que reconhecer que já não sou eu mesmo. Sigo atrás do teu sorriso, na saudade da sua voz. DJ Williams. Tenho que reconhecer que desde sua partida, um pedaço da minha vida, não sei onde se perdeu. Você não está. Como posso te encontrar? E amanhã me alegra, cai a noite, é tudo igual. Eu não sei o que fazer pra te esquecer. Seu nome ainda me segue desde o dia do adeus. Entre nessa emoção com a gente. DJ William. DJ Williams. É adrenalina total. Banda 007. Banda 007.